A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que nós vamos repartir mais uma porção da palavra do Senhor para a nossa edificação. Hoje nós vamos compartilhar sobre o capítulo 22 de Mateus. Veja bem, toda a leitura bíblica é inspirada pelo Senhor e toda a leitura é maravilhosa. Mas há alguns segmentos, alguns trechos da palavra que são fundamentais para compreendermos a obra realizada por Jesus. E em função disso, hoje eu não farei a leitura do capítulo, deixo para você a leitura do capítulo 22 de Mateus, e vou me ater a duas abordagens. Primeiro, algumas notas de rodapé, que são importantes para a nossa compreensão. E segundo, um resumo que preparei para tratar desse assunto. Que Deus nos abençoe. O capítulo 22, irmãos, irmãs, Jesus apresenta o reino dos céus em outras palavras. A mensagem principal de Jesus é o reino. Você deve ficar atento a isso. Qual é a mensagem principal de Jesus, pastor? Ou quando você pergunta para si mesmo ou para outra pessoa, a mensagem principal de Jesus, você pode acompanhar nos quatro evangelhos, é o reino dos céus, aqui em Mateus. Ou o reino de Deus. Você vai encontrar em outros evangelhos. A proclamação do evangelho é o doce e instante convite do Rei do Universo a todo ser humano para tomar parte em seu maravilhoso banquete de núpcias. Ainda assim, muitas pessoas estão de tal forma iludidas com suas exigências presentes e materiais, que se recusam a dar atenção à generosidade divina. Todos aqueles que se apresentam como inimigos declarados do Evangelho, assim como os falsos cristãos, serão destruídos. Não falamos isso com alegria. Falamos com tristeza, porque gostaríamos que todos fossem salvos, mas isso é um fato. Da mesma forma como a cidade de Jerusalém foi completamente arrasada e queimada pelos romanos no ano 70 da era cristã, 70 depois de Cristo, a contar do seu nascimento. Era costume naquela época e região o anfitrião fornecer roupas adequadas ao casamento para os candidatos que não pudessem comprá-las. Como esse grupo de pessoas veio diretamente das ruas, segundo o texto que você está lendo ou vai ler, todos ganharam suas roupas cerimoniais. Entretanto, um daqueles novos convidados rejeitou também a hospitalidade e a generosidade do rei. A veste nupcial simboliza a justificação com a qual Cristo veste todas as pessoas que o aceitam e que aceitam o dom gratuito da salvação, como nos mostra Romanos 13, Apocalipse 19, que ainda veremos com a missionária. Os fariseus, como nacionalistas radicais, eram contra o domínio romano. Nós já comentamos dos cinco partidos religiosos na época de Jesus. Os herodianos, outro grupo que ficavam em volta do palácio de Herodes, entretanto, com a própria denominação, revela, apoiavam o Império Romano de Herodes, estavam mais preocupados com o seu interesse pessoal. Mas, diante de uma ameaça maior, fariseus e herodianos se unem numa cilada dialética contra Jesus. Jesus parecia oferecer, irmãos e irmãs, um perigo para todos eles. Os maus se juntam no ataque ao sumo bem. Se a resposta de Jesus fosse não, os herodianos o delatariam ao governador romano, que teria o direito de executá-lo por traição. Se respondesse sim, então os fariseus o denunciariam diante do povo judeu por deslealdade a Israel e ao judaísmo. Ainda temos os essênios, temos os saduceus e temos mais um partido que eu já lembro e menciono para você agora. Os Zelotes. Tinham os Zelotes também, que era um grupo mais radical, de luta mesmo para expulsar Roma do território de Israel. O dinheiro usado no Império Romano para pagar os impostos chamava-se denário, uma moeda romana cujo valor correspondia a um dia de trabalho braçal, criada no governo de Tibério e que trazia um dos lados o retrato do imperador e do outro a inscrição em latim Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Jesus explana sua tese de forma magistral no capítulo e deixa todos atônitos diante de sua devoção ao Pai, sabedoria, simplicidade e coerência. Foi Deus quem deu a César poder e autoridade. Romanos 13, de 1 a 7. Todos os governos desse mundo, queridos irmãos e irmãs, em todas as épocas, vivem os tributos recolhidos do povo. Entretanto, o governo espiritual tem sua moeda própria e eterna: fé, amor, bondade, compaixão, misericórdia. O reino de Deus não é deste mundo. Seu modus vivendi, ou estilo de vida, é espiritual e visa o benefício de todos os seres e não a exploração do homem pelo homem. Jesus reconheceu a distinção entre responsabilidades políticas e espirituais. Ao governo devemos impostos e obediência política justa. No tributo às autoridades cívicas, apenas retribuímos parte daquilo que oferecem. Para Deus, devemos nossa adoração, louvor, gratidão, obediência, serviço e a dedicação de todo o nosso ser. Aleluia. Mencionamos agora os saduceus. Os saduceus formavam um partido aristocrático que dominava a vida política dos judeus, inclusive a posição de sumo sacerdote. Não acreditavam na ressurreição. Eram incrédulos quanto à ressurreição, nem na existência dos anjos e muito menos na imortalidade da alma, ou eu prefiro, do ser. Para eles a vida era apenas um aqui e agora, e nada mais. Esse era um dos aspectos que mais lhe causava divergência com os fariseus. Os saduceus apresentaram uma questão fechada para Jesus. Eles aceitavam apenas os primeiros cinco livros da Bíblia como autoridade divina e há séculos estudavam o assunto sobre o qual interrogavam Jesus. Essa é a chamada Torá. Reivindicaram a lei do levirato, do latim levir ou cunhado, promulgada a fim de proteger as viúvas, garantir as propriedades e a continuidade da linhagem familiar. Veja isso no Pentateuco. Para zombar da doutrina da ressurreição defendida por Cristo e, com isso, desmoralizá-lo. Entretanto, Jesus usou o próprio Pentateuco para mostrar que eles não estudavam as Escrituras com o devido amor a Deus e, por isso, erravam. Nos céus não há casamentos e receberemos novos corpos, como os de anjos, entre os quais não há macho ou fêmea. Portanto, debater esse assunto não faz sentido. Além disso, os cristãos, crentes ressuscitados, viverão eternamente uma verdade firmada no caráter de Deus. Os fariseus, diferentemente, eram muito legalistas, tanto que se emaranhavam em suas próprias leis e decretos. Discutiam sempre sobre quais dentre suas muitas ordenanças eram prioritárias para um judeu, para que um judeu alcançasse o reino dos céus e o Shabat, o grande sábado ou o descanso eterno. Eles haviam interpretado e abstraído do Antigo Testamento um total de 248 preceitos afirmativos e mais de 365 preceitos negativos, que acreditavam ser da vontade de Deus, pois o número coincidia com o número de dia do ano. Além disso, o total desses mandamentos, guarde bem esse número, 613. Daqueles 10 mandamentos, eles conseguiram transformar em 613. Era o mesmo que o número de letras contidas no Decálogo, nos 10 mandamentos. Jesus mais uma vez, aproveita a oportunidade para mostrar a todos aqueles líderes religiosos e seus muitos discípulos ao redor, responsáveis pela continuação do ensino das Escrituras ao povo, que a mentalidade divina e o modo espiritual de raciocinar, deveriam em muito, perdão, diferiam de raciocinar, diferiam em muito da limitada e egoísta dialética humana. Jesus então cita Deuteronômio 6, versículo 5, uma parte do Shemá, orações e reflexões diárias dos judeus. Na Septuaginta, o Antigo Testamento traduzido para o grego, a palavra aqui traduzida por inteligência é literalmente mente. O que significa é mente. Você vai encontrar também em Marcos capítulo 12, verso 30. O verbo traduzido aqui por amarás não é filéu, como em algumas versões, que significa uma afeição entre amigos, mas sim o verbo agapau, ou ágape, como nós conhecemos, uma obrigação de dedicação absoluta a alguém determinada pela vontade. Miqueias 6, Amós 5, verso 4, Isaías 33, Abacuque 2, verso 4. Jesus foi o primeiro líder espiritual judeu a combinar dois mandamentos de amor para formar o mais sintético resumo da lei, que você encontra em Levítico 19, 18, revelando aos fariseus e a todos nós que não são muitos os regulamentos e leis que tornam uma pessoa santa, mas sim seu genuíno e sincero amor a Deus e a seu próximo mais achegado, familiares e a seus próximos vizinhos, a comunidade e a sociedade. Finalmente, irmãos, como última nota, é Jesus quem questiona. Os fariseus eram profundos estudiosos sobre o Messias e sua vinda como libertador de Israel. Entretanto, há séculos interpretavam erroneamente a pessoa e a obra do Messias. Imaginavam um rei pleno de poderes divinos, que viria como guerreiro invencível para libertar Israel do império gentil e conceder saúde e paz e riqueza ao povo judeu. Conheciam o Messias como filho de Davi, mas não como o Senhor de Davi, e você vai encontrar no final do capítulo, Jesus é o Senhor de Davi. Salmo 110, versículo 1. Que ele era o Messias prometido, o descendente humano de Davi e o seu divino Senhor. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Louvado seja para sempre a palavra do Senhor. Com esses elementos, você pode ter uma amplitude bem maior do capítulo. Você pode compreender esse conflito com os herodianos, com os saduceus, com os fariseus. Só não estão presentes nesse capítulo o conflito com os zelotes, porque esses queriam, de fato, uma guerra contra o Império Romano e tentaram no ano 70 e foram massacrados. E os essênios, que tinham uma discordância rigorosa de Jesus, porque Jesus se misturava com o povo, ia para a cidade e era um pouco mais liberal do que eles que viviam em cavernas, que viviam buscando a santidade através do isolamento. Então, nisso você compreende um pouco mais. Espero que tenha contribuído um pouco mais para o seu desenvolvimento espiritual. Eu tenho como proposição final do capítulo 22: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus continua dizendo com a parábola das bodas, que abre o capítulo, que o reino foi oferecido primeiro a Israel, mas esse povo não aceitou e por isso a oferta foi feita para outros, universalizando a mensagem, que desde o início era a vontade de Deus. Quando o Senhor fez aliança com Abraão, é para que a partir dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Até que depois do exílio, no exílio e depois do exílio na Babilônia, eles abriram um pouco a mente para universalizar a fé, para compreender que Deus não estava restrito àquele espaço físico da nação de Israel, do templo e de símbolos de toda a comunidade. Mas não foi o suficiente para que eles compreendessem Jesus como alguém que estava de fato universalizando a mensagem. Isso deve conscientizar a igreja hoje, sobre a sua responsabilidade de anunciar o evangelho a todo mundo. Nós temos essa responsabilidade. E acabamos caindo na mesma cilada, pensando só no nosso umbigo, pensando só na nossa igreja, pensando só na nossa denominação e esquecendo do grande chamado de fazer discípulos de todas as nações. Contudo, a parábola reforça que nem todo aquele que foi convidado poderá permanecer na festa do Rei da Glória, mas somente aqueles que estiverem com vestes apropriadas, puros e com toda a iniquidade lavada pelo sangue de Jesus. Aleluia. A vestimenta representa uma vida de observância da vontade de Deus. A permanência na veste está vinculada à nova vida em Cristo Jesus. Portanto, lembraremos que muitos que participaram por alguns instantes da igreja não estão garantidos com relação à vida eterna, se não permanecerem em Jesus Cristo, receberão o castigo eterno. Falamos mais uma vez com tristeza e como uma convocação a que nós preguemos mais e mais intensamente e mais vezes, para que mais pessoas possam se entregar ao Senhor e viver conosco eternamente. Avançando no capítulo, com relação ao tributo, os fariseus e herodianos, como nós vimos aqui suas características, querendo colocar Jesus numa cilada, perguntaram-lhe se era lícito pagar o tributo a César. Como Jesus conhecia a hipocrisia e a malícia dos seus corações, respondeu sabiamente. Jesus disse para que se entregasse a César o que é de César, não colocando em rebeldia os seus discípulos e seguidores, e todos nós ao longo do futuro, que estava preparado para a igreja, e já são 2000 anos, não nos colocando em rebeldia contra a lei civil. E no caso do contexto em que eles estavam, não colocando seus seguidores em rebeldia contra a lei civil romana, e que dessem a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, fazendo com isso a afirmação da soberania do Senhor. No que diz respeito a ressurreição, agora me refiro aos saduceus, que os saduceus não criam, tentaram colocar Jesus à prova, perguntando-lhe sobre uma suposta possibilidade onde 7 irmãos que se sucederam na morte e casaram com a mesma esposa, como resolveriam com quem ficaria a esposa após a ressurreição? Isso porque, irmãos, era costume. Se o irmão mais velho casasse com uma mulher, né, sua esposa, e ele falecesse, o segundo da linhagem, para honrar o nome do primeiro, se casaria com ela. E se esse morresse também, o terceiro, e assim por diante. Nisso você pode entender um pouco mais o drama de Noemi e Ruth, porque já não havia mais esperança, não havia mais filhos para que se casassem com Ruth. Então ela dispensou as noras, mas Ruth permaneceu com ela. E Jesus, mais uma vez, com toda a sabedoria que do alto recebeu, disse que eles erravam, porque não conheciam a Escritura nem o poder de Deus. Objetivamente, respondeu que na ressurreição ninguém mais se casa, porque no que tange a essa matéria, seremos todos como anjos no céu. Nesse aspecto corpóreo, nesse aspecto do casamento, não é que seremos iguais aos anjos no celeste por vir, mas nesse aspecto que foi proposto. Concluiu sua resposta para que os saduceus, declarando que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é um Deus de vivos, sendo assim proclamada a ressurreição, onde seus filhos amados viverão eternamente com ele. Ou seja, a vida criada por Deus prevalece sobre o salário do pecado, que é a morte, na crucificação de Jesus, onde todo o pecado foi pago. De modo que aquele que crê em Jesus experimentará como o Mestre, juntamente com o Mestre, a ressurreição para a vida eterna com um corpo glorificado. Aleluia. Então Jesus sai dessa cilada que os saduceus tentaram colocar para ele e que você viu ou verá no capítulo. Os fariseus ainda perguntaram a Jesus sobre qual era o grande mandamento na lei. Agora, não eram os herodianos, não eram os saduceus, agora são os fariseus. Qual é o grande mandamento na lei? Perguntaram. E o Senhor respondeu que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E segundo, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a nós mesmos. Sendo assim, cumpre-se toda a lei e todo o ensinamento dos profetas. Eu vou repetir isso para que isso cale fundo nos corações e os irmãos mais legalistas entendam isso. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e o segundo, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a nós mesmos. Sendo assim, cumpre-se toda a lei e os profetas. Não são precisos 613 mandamentos e ordenanças, antes pelo contrário, dois nos bastam. Agora chegou a vez de Jesus interrogar os fariseus e perguntou: de quem o Cristo é filho? No final do capítulo, os fariseus demonstraram não entender esse mistério e responderam que o Messias é o filho de Davi, como uma expectativa clara de um rei que restaurasse a glória do Estado de Israel, da nação de Israel. Então, Jesus cita o Salmo 110, no primeiro verso, quando Davi, inspirado pelo Espírito do Senhor, mostra o Pai dizendo ao Filho que se assente à sua direita, até que os inimigos do Cordeiro sejam colocados debaixo dos seus pés, mostrando que o Messias era Filho unigênito do Deus vivo e maior que Davi, o qual também reconhece como o Senhor, o próprio texto mostra isso. Disse o Senhor ao meu Senhor, Davi diz. Então Davi reconhece. O fato de ser chamado filho de Davi é porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. E no seu ministério de plenamente Deus, mas na condição de plenamente ser humano, ele pôde ser chamado de filho de Davi. Mas na verdade, ele está à direita de Deus Pai e ninguém é maior do que ele. Até Davi reconhecia já, quando o Espírito o abençoou e revelou essa verdade, ele reconheceu que o Senhor estava à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ninguém mais fazia perguntas a Jesus, porque ele revelava a imagem e a sabedoria do Deus invisível. Lembre-se, o Evangelho deve ser pregado a todos, para que aceitem a Jesus como Senhor e troquem suas vestes. Troquem suas vestes ou mudem de vida, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Espero que essas notas de rodapé da BKJA e esse resumo que preparei no livro Jesus Triunfou sobre a Morte, da série Discipulado, um comentário de Mateus, possam ter edificado a sua vida. Sobretudo, não só esses dois instrumentos, as notas e o resumo, mas que o Senhor, que é a palavra viva, opere poderosamente no seu coração e o conduza a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que Deus nos abençoe. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a sabedoria, como nos mostra esse capítulo de Deus, sabedoria de Deus, seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.